O oceano de misérias. Onde fica esse oceano? Em que planeta? Quem criou ele? Quem está nele? O que acontece com quem vive nele? Ele tem fim? A gente pode cair nele? São tantas perguntas. Você já ouviu falar do oceano de misérias? Já ouviu falar? Não. E você, já ouviu falar do oceano de misérias, Bimala? Ah, prefere não opinar. Ah, tá bom. É, tem gente que pensa, tem gente que não pensa, tem gente que não quer pensar, tem gente que não vê, tem gente que não liga, tem gente para todos os tipos de gostos, né? Tem para todos os gostos. Ah, já estou desviando. Tá bom, então... É o que nós vamos ver hoje, né? No Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 36. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é muito simples. É só entrar no nosso site krishnafm.com.br, que na quarta linha você encontra o link Livros Grátis. Isso mesmo, Livros Grátis. Você clica aí que você encontra as opções para ler na tela ou baixar. Combinado, gente boa? Então tá combinado. O que mais que a gente ia falar, Bimala? Mais nada? Ah, como mais nada? Não vai fazer mais nada? Ah, vai. Vamos ler o Shrimadbhagavatam e vamos ler o livro Krishna. Que mais? Tem mais coisa para falar? Ah, você tá olhando aí, depois você fala. Tá bom, então tá bom. Então tá bom, se tiver mais coisa, o que tiver de mais, o que aparecer mais, a gente fala no meio do programa, tá bom? Depois do Gita, tá bom, sim senhora. Então vamos ver o Oceano de Misérias com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamani Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyas Cha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos lá, Bimala, vamos tentar cantar o verso 34, não é 34, que verso que é? É, eu gosto desse verso 34 desse capítulo, mas é o 36. Por que que não leu o 34? Ah, porque aqui não é para fazer o que eu gosto. Ah, tá bom, sim, sim. Ah, mas um dia nós vamos ler, vai ter que ler um dia, né? Nós vamos ler todos os versos do Gita, então um dia vai ter que ler. Um dia vai ter que ler esse verso. E esse verso 434 é famoso, hein? Tá bom, sim, senhora. O nome do capítulo, não lembro. Deixa eu olhar lá, peraí. Capítulo 4, o conhecimento transcendental, Bimala, o conhecimento transcendental, é o capítulo 4. Então, cadê, onde está o Gita? Ah, está aqui. 36. Apiche asi papebhya sarvebhya papakritama sarvam jnana plavenaiva Vrijinam santarishyasi. Tradução palavra por palavra. Api, mesmo. Chet, se. Ou si. É, si, né? Asi. Asi, você é. Papebhya, de pecadores. Sarvebhya, de todos. Papa, Papakritama, o maior pecador. Papa, pecado, pecador, né? Kritama, o maior. Papakritama, o maior pecador. Sarvam, todas estas ações pecaminosas. Gyana Plavena, através do barco do conhecimento transcendental. Eva, certamente. Vridinam, o oceano das misérias. Santarishyasi, você atravessará completamente. Tradução completa. Mesmo que você seja considerado o mais pecaminoso de todos os pecadores, quando você estiver situado no barco do conhecimento transcendental, serás capaz de cruzar o oceano de misérias. Essa aqui, esse verso está lá nas Canções do Divino Mestre, Bimo. Essa obra aí do Rogério Duarte está no YouTube aí, ó. Para quem quiser ouvir, né? Os maiores nomes da MPB cantaram grandes versos do Bhagavad Gita. Ficou show, show mesmo, muito bonito, né? Esse verso aqui, então, nossa, ficou muito bonito, viu? É um coral, bastante vozes cantando. Tá, lê de novo sem falar nada. Tá bom, a senhora que manda. Mesmo que você seja considerado o mais pecaminoso de todos os pecadores, quando você estiver situado no barco do conhecimento transcendental, será capaz de atravessar o oceano das misérias. Opa, então vamos entrar nesse barco aí, Bima. Lembra da última vez que você me apressou e engasguei, né? Aí deu problema, aí ficou mais tempo, perdeu mais tempo. A compreensão apropriada da posição constitucional de uma pessoa em relação a Krishna é tão perfeita que pode tirá-la imediatamente da luta pela existência que acontece no oceano de ignorância, tá vendo? Aí, ó. Como sair fora? Então nós já estamos nesse oceano de misérias, esse oceano de ignorância, né? É, então. Você vê, todo mundo fala, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Mas qual verdade? A verdade absoluta. Porque as verdades que tem por aí não liberta nada de ninguém. Ninguém de nada, né? Nem nada, nem ninguém. Essas verdades furadas que tem por aí, meu amigo. Não liberta o cara nem no medo de escuro. O cara tem medo de escuro, tem medo de perder o emprego. O cara acha, fala que conheceu a verdade, mas tem medo de perder o emprego, tem medo de morrer, tem medo disso, tem medo, cheio de medos, cheio de ansiedades. Que verdade que é essa que não presta para nada? Só para iludir, né? Só para fazer de conta. Então aqui está se falando da verdade absoluta, que é a compreensão apropriada da posição constitucional de uma pessoa em relação a Deus, Krishna. Essa verdade é tão, essa posição, essa verdade é tão perfeita que pode tirá-la imediatamente da luta pela existência que acontece no oceano de ignorância, esse oceano de misérias que nós todos estamos vivendo. Muita gente não entendeu ainda, né, Bimala? Mas vai entender. É só começar a sofrer bastante, né? Todo mundo já está sofrendo, né? Todo mundo já está indo pela dor. Mas a hora que essa dor aí fica grande, fica maior, aí a pessoa, poxa vida, nossa, como eu estou sofrendo, por que, que eu estou sofrendo tanto assim? Porque você está na lista. Que lista? A lista dos pecadores, né? Todos nós estamos, né? Todos nós, pessoas comuns, estamos nessa lista, a lista dos pecadores, e estamos aí nesse oceano de ignorância. E Prabhupada fala, né, que quem não é ativo na consciência de Krishna já está se perdendo nesse oceano de ignorância, no redemoinho, está sendo sugado pelo redemoinho desse oceano de ignorância, né? É só não ser ativo na consciência de Deus, Krishna, né? Imagine, né? O devoto bobeou, meu amigo. Ah, bobeou. Ele é sugado por esse redemoinho do oceano de ignorância. É perigoso. Tanto é perigoso que Prabhupada fala, é um perigo a cada passo. Uma confusão a cada passo. Isso mesmo, esse oceano de ignorância é assim. Numa caminhada, Bimala, Prabhupada perguntou para os devotos, uma caminhada matinal, por que que os devotos casados estão sempre em ilusão? Por que que eles estão sempre em maia, né? Aí os devotos olharam assim e pensaram em responder, mas como não tinham certeza, não sabiam, ficaram com medo de responder, né? E Prabhupada perguntou, por que que os devotos casados estão sempre em maia? Por que que eles estão sempre iludidos? E aí, com mais medo ainda ficaram, né? Aí Prabhupada, dando uma risadinha, responde, ah, porque essa é a posição natural deles, né? Essa é a posição natural dos devotos casados, viver em maia, ficar em maia, ficar iludidos, né? É, Bimala, e se a gente não for ativo na consciência de Krishna, né? Vamos nos perder no redemoinho. É por isso, tanta gente entra na consciência de Krishna, tanta gente vira Hare Krishna, depois vai embora, cai, né? É por isso que chama Movimento Internacional para a Consciência de Krishna. Muita gente entra, pouca gente fica. Por quê? Porque não é ativo em consciência de Krishna. E aí, meu amigo, afunda de novo no oceano de ignorância, né? Se perde no oceano de ignorância. Este mundo material é às vezes considerado como um oceano de ignorância e às vezes como uma floresta em chamas. Ixi, nossa, a mente está sempre queimando, né? O coração está sempre queimando. Tem vários ouvintes que a gente fala, nossa, é difícil, como é? Não é fácil, não é fácil, não, meu amigo. Pensando que Deus é barato? Está pensando que Deus é moleza, Deus é baratinho? Não, Deus é a joia mais rara que existe, né? E pouca gente está disposta a pagar o preço para obter Deus. Mas o preço não é em dinheiro, não. Se der dinheiro para a pessoa certa, também vai se beneficiar. Mas se der dinheiro para a pessoa errada, vai se ferrar cada vez mais, né? É o que acontece com a maioria das pessoas, né? Aplicam o resultado de seu trabalho. Falam, não, eu trabalho para Krishna, meu negócio é para Krishna, mas o resultado dá para Krishna? O resultado dá para a consciência de Krishna? Não, então. Aí é que está, né? No oceano, embora o nadador possa ser muito experiente, a luta pela existência é muito severa. Se alguém aparece e resgata o desesperado nadador do oceano de ignorância, este é o maior salvador? A pessoa está nadando lá... Caiu no mar, meu amigo, pode ser o melhor nadador do mundo. Se caiu em alto mar, já era. Como as pessoas que estão caídas no oceano de ignorância, né? Se não encontrar o barco do conhecimento, o conhecimento perfeito recebido da Suprema Personalidade de Deus, que é o caminho da liberação, vai continuar aí, ó, nadando em vão, né? Perdido como tábua no mar. O barco da consciência de Krishna é muito simples, mas ao mesmo tempo o mais sublime. Então nós temos que, não podemos perder o barco aí, o barco da consciência de Krishna, o barco do Senhor Chaitanya, nós temos que pular dentro e ser muito ativos na consciência de Krishna, senão, meu amigo, a gente vai ser sugado pelo redemoinho desse oceano de ignorância. Esse é o recado, Bimala. Falamos do oceano de ignorância, falamos do barco do conhecimento, demos a solução. É a causa. Ah, por que que acontece? Por que que nós caímos nesse oceano de ignorância? Porque nós quisemos ser Deus, quisemos desfrutar de Deus e do mundo de Deus. E, na verdade, o único desfrutador que existe, né, é Deus, Krishna. E quando a gente quer tomar a posição dele, quando a gente inveja Deus, a gente cai no oceano de ignorância. E quando acaba esse oceano de ignorância, bem, bem falado, é quando a gente se rende a Deus, a gente fala, ó, Krishna, socorro, me salva, porque que ideia furada, que burrice que eu fiz, né? Me salva desse oceano de ignorância, agora eu só quero servir você, eu só quero fazer o que te agrada, eu só quero dar prazer a você, aí pronto, aí acaba o oceano de ignorância, né? Então, você viu? Como cair, por que cair, agora como sair, né? Então tá, já parei de falar. Você me corta, Bimala, eu tinha tanta coisa para falar, mas você fica me cortando aí. É o tempo, tá bom. Bom, gente boa, todas as respostas, todo o conhecimento está no Bhagavad Gita, como ele é. E o Bhagavad Gita, como ele é, está à sua disposição no nosso site, krishnafm.com.br. Isso mesmo, você entra agora no nosso site e na quarta linha, cadê? Na quarta linha você encontra o link Livros Grátis com a opção de ler na tela ou baixar, mas de graça, tá? Ler na tela de graça ou baixar de graça, mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção do lado direito aí, ó, Livros Novos. Na quarta linha, Livros Novos, se você não achar, fala com a gente, tá? Clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Aí você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. E agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. O que mais, Bimala? Ah, desce mais 4 livros aí que você encontra o Bhagavad Gita, como ele é, edição normal. Já encomenda um também. Esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende. Ou então, dia 25, esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Podia colocar, né, esse mantra aí, Bimala, do Shrima Bhagavatam aí, lá na agenda, né? Ah, já colocou na página da rádio. Ah, é? Poxa vida, hein? Tá rápida no gatilho, hein? Então já tá na agenda e também já está na página da rádio. Tá bom, sim. Então eu tô falando aqui, já tá na página, nem tô sabendo. Eu sou o último a saber. Tá bom, então vamos lá, vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Então, nós estamos lendo o capítulo 4, verso 25. Que mais? É o nome do capítulo, tá bom. Descrição das características do rei Purandjana. Dessa maneira, o rei Purandjana viu-se cativado por sua bela esposa e, deste modo, foi enganado. Para variar, né? Na verdade... tem um verso aí que... Tá, não vou nem falar, tá? Você sabe o que eu estou pensando, é para não falar. Agora, na hora que chegar o verso, eu falo, então, tá bom. Na verdade, na hora que chegar o verso, eu vou desfrutar, né, Bimala? Vou desfrutar porque... Nossa, Prabhupada é realmente incrível... Ah, o Shrimad Bhagavatam é realmente incrível e Krishna é o mais incrível. Krishna que escreveu tudo isso, como Vyasadeva em sua encarnação literária escreveu tudo isso. É puro néctar, né? Na verdade, ele foi enganado em toda a sua existência no mundo material. Mesmo contra o seu desejo, aquele pobre e tolo rei permanecia sob o controle de sua esposa. É um verdadeiro cachorro bailarino. Assim como um animal de estimação que dança de acordo com a ordem de seu dono. O Chatinandana e o arranjo tá doidinho para se tornar um cachorro bailarino, meu. Estava falando com o arranjo aqui, ele arranjou um problema, o Chatinanda está arranjando outro problema. Aí tem gente que tem dois, três problemas, né? Estou falando de mulheres. Uma mulher, um problema, duas mulheres, dois problemas, três mulheres, três problemas. Tem gente que gosta de arrumar problema. Não, uma só tá bom, Bimala, uma só tá bom, já tá bom. Não precisa mais um problema, não. A palavra vi para lá. Vi para lá, é muito significativa neste verso. Vi significa especificamente, e para lá, que não é para lá da Maharaja, é para lá, obtido. Então, vi significa especificamente, e para lá, obtido. Só para satisfazer seus desejos, o rei obteve a rainha, e deste modo foi enganado pela existência material. Embora não o desejasse, ele permaneceu como um animal de estimação sob o controle da inteligência material. Assim como um macaco de estimação dança de acordo com os desejos de seu dono, o rei dançava de acordo com os desejos da rainha. A gente pode se tornar um cachorro bailarino ou um macaco bailarino, ou os dois. Os dois, depende do treinamento. O Shrimad Bhagavatam 5.5.5.2, canto 5, capítulo 5, verso 2, diz que Mahat Sevan Dwaran Ahur Vimukte. Se alguém se associa com uma pessoa santa, um devoto, um Hare Krishna de verdade, abre-se-lhe o caminho da liberação. Mas se ele se associa com uma mulher ou com uma pessoa muito apegada a uma mulher, seu caminho de cativeiro torna-se completamente aberto. Tá vendo? Em geral, para avançar transcendentalmente, é preciso abandonar a companhia de mulheres. É para isso que serve a ordem renunciada da vida, sannyasa. Antes de tomar a ordem de vida renunciada ou renunciar inteiramente ao mundo material, é preciso praticar a abstenção do sexo ilícito. A vida sexual ilícita ou lícita, tanto faz, né? É praticamente a mesma coisa. Tá vendo, Bimo? É por isso que os devotos casados estão sempre em maia, estão sempre em ilusão. Prabhupada falou isso, Bimo. Essa é a posição natural deles, né? A vida sexual lícita ou ilícita é praticamente a mesma coisa, mas quem pratica sexo ilícito fica cada vez mais preso. Regulando sua vida sexual, resta-lhe uma possibilidade de finalmente poder renunciar ao sexo ou renunciar à companhia de mulheres. Se isto puder ser feito, o avanço na vida transcendental virá muito facilmente. Como alguém se torna cativado pela associação com sua querida esposa, é o que Narada Muni explica neste capítulo. Atração pela esposa significa atração pelas qualidades materiais. Quem se sente atraído pela qualidade material da escuridão está na fase mais baixa da vida, ao passo que quem se sente atraído pela qualidade material da bondade está numa posição melhor. Às vezes, observamos que quem está na plataforma da bondade material sente-se mais ou menos atraído pelo cultivo de conhecimento. Evidentemente uma posição melhor, pois o conhecimento faz com que prefiramos aceitar o serviço prático e amoroso a Deus. A menos que cheguemos à plataforma de conhecimento, à fase Brahma-Buta, não poderemos avançar no serviço prático e amoroso a Deus. Como Krishna diz no Bhagavad Gita 18.54, Brahma-Buta prasanatma nashochati nakanshati sama sarveshu bhuteshu madbhaktin lavate param. Em português, aquele que está assim transcendentalmente situado compreende de imediato o Brahman Supremo e torna-se plenamente jubiloso. Ele jamais se lamenta nem deseja ter nada. Tem a mesma disposição para com todas as entidades vivas. Neste estado, ele alcança o serviço prático, puro e amoroso a mim. A plataforma do conhecimento é vantajosa por se tratar de um meio pelo qual pode-se chegar à fase do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Contudo, se alguém adota o serviço prático e amoroso a Deus de forma direta, o conhecimento lhe é revelado, sem ser preciso esforçar-se separadamente. Confirma-se isso no Shrimad Bhagavatam 1.2.7. Prabhupada cita o verso aqui. Tá, Bimala, você quer que eu tento ler? Então vamos tentar ler. Vasudeva Bhagavati. Vasudeva Bhagavati. Bhakti Yoga Prayodita. Janayati Ashu Vairagyam. Gyanancha Ja Ahaitukam. Em português. O serviço prático e amoroso a Deus revela de forma automática o verdadeiro conhecimento de nossa existência material. Quem tem inteligência suficiente alcança de imediato a fase de renúncia à dita sociedade, família e amor, bem como a outras coisas. Enquanto estivermos apegados à sociedade, família e amor do mundo material, não haverá possibilidade de conhecimento. Tampouco haverá possibilidade de serviço prático e amoroso a Deus. Adotando diretamente o serviço prático e amoroso a Deus. Calma, estou ladeando a página aqui. Contudo, nos enchemos de conhecimento e renúncia. Dessa maneira, nossa vida torna-se exitosa. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do 4º canto, 25º capítulo do Shrimad Bhagavatam, intitulado Descrições das Características do Rei Purandjana. Desculpem. Capítulo 26. O rei Purandjana vai à floresta caçar e sua rainha fica irada. Calma. Calma, Bimala. Não fique irada. Ai, onde eu estava aqui? Tá vendo? Você me confunde, ó. Eu me perdi aqui já. 511, 510, essa página aqui, tá. O grande sábio Narada prosseguiu: meu querido rei, certa vez é escanear o livro aberto e eu tô lendo na tela e eu fico perdidinho aqui, e a Bimala dando bronca. O grande sábio Narada prosseguiu: meu querido rei, certa vez o rei Purandara pegou seu grande arco e, equipado com armadura de ouro e uma aljava de ilimitadas flechas e acompanhado por 11 comandantes, sentou-se em sua quadriga puxada por 5 velozes cavalos e foi à floresta chamada Panchaprastha. Levou consigo naquela quadriga 2 flechas explosivas. A dita quadriga estava armada sobre 2 rodas e um eixo giratório. Sobre a quadriga havia 3 bandeiras hasteadas, uma rédea nas mãos de um quadrigário, uma boleia em cujas extremidades fixavam-se os tirantes, 5 armas e 7 coberturas. A quadriga movia-se em 5 diferentes marchas, e diante dela havia 5 obstáculos. Todas as decorações da quadriga eram feitas de ouro. Estes 3 versos explicam como o corpo material da entidade viva está sob o controle das 3 qualidades da energia externa. O próprio corpo é a quadriga, e a entidade viva é o proprietário do corpo, como se explica no Bhagavad Gita 2.13. Dehinosmin jata dehe, né? Verso muito famoso na boca dos devotos. O proprietário do corpo chama-se Dehi, encontrando-se dentro deste corpo, especificamente dentro do coração. A entidade viva é conduzida por um quadrigário. A quadriga em si é feita de 3 modos ou 3 qualidades da natureza material, como confirma o Bhagavad Gita 18.61. Jantra Rudani Mayaya. A palavra Jantra... Calma, estou ladeando a página aqui. Jantra significa carruagem, máquina, né? Uma máquina, uma carruagem. É a máquina humana. O corpo. O corpo é dado pela natureza material e o condutor deste corpo é o Paramatma, a superalma, uma expansão de Krishna. A entidade viva encontra-se sentada dentro desta quadriga. Esta é sua posição real. A entidade viva está sempre sendo influenciada pelas 3 qualidades, que são bondade, paixão e ignorância. Confirma-se isto também no Bhagavad Gita 7.13. Tribir Guna Mair Bhavai. As 3 qualidades da natureza material confundem a entidade viva. Este verso descreve estas 3 qualidades como 3 bandeiras. Pela bandeira pode-se chegar a saber quem é o proprietário da quadriga. Analogamente, pela influência das 3 qualidades da natureza material, pode-se facilmente saber para que direção a quadriga está se movendo. Em outras palavras, todo aquele que tem olhos para ver pode perceber como o corpo está sendo conduzido sob a influência de uma qualidade específica da natureza material. Descreve-se nestes 3 versos a atividade da entidade viva para provar como o corpo sofre a influência da qualidade da ignorância, mesmo quando alguém pretende ser religioso. Narada Muni quis provar ao rei Pratinabharisha que este estava se deixando influenciar pelo modo da ignorância, muito embora fosse tido em conta como muito religioso. As pessoas parecem religiosas, mas na verdade estão na mais completa escuridão da ignorância, né? E uma coisa marcante nessas pessoas, segundo Krishna, é que as pessoas no modo da escuridão, no modo da ignorância, adoram espíritos e fantasmas, se relacionam com eles, servem eles, bom, se relacionam com eles. De acordo com o Karma Kandiya, o processo de atividades fruitivas... Vamos parar aqui? Tá bom, vamos parar aqui então. Onde nós vamos ver o que acontece de acordo com o Karma Kandiya. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. E essa coleção está totalmente grátis no nosso site. Isso mesmo, você entra agora no nosso site krishnafm.com.br. Na quarta linha está lá o link Livros Grátis. Você clica ali que você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então tem que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo, tá? Você clica aí, livros novos, se não achar, fala com a gente. Já cliquei, já apareceu o Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, terceiro canto, você clica aí que já aparecem aí os vários livros que compõem a coleção, que já estão à sua disposição. Você clica aí, encomenda eles, começa a sua coleção, chegam rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Bom, então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, né, Bimala? Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahimam. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava, Rakshaman. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Pahimam. Nós paramos aqui onde mesmo, hein? Aqui, ó. Onde? Shukadeva Goswami continuou a falar para Parikshit Maharaja o seguinte: meu querido rei, disse ele, eu narrarei a este respeito uma boa história. Esta história é muito importante porque é em conexão com Narayana, a suprema personalidade de Deus. Esta narração é uma conversa entre Narayana Rishi e o grande sábio Narada. Calma, deixa eu tomar água. Desculpem. Narayana Rishi ainda reside em Badarikashama, nas montanhas Himalaia, e é aceito como uma encarnação de Narayana. Certa vez, quando Narada, o grande devoto e asceta entre os semideuses, viajava por diferentes planetas, ele desejava encontrar pessoalmente o asceta Narayana em Badarikashama e oferecer a ele respeitos. Esse... Tá vendo? Apertei mais do que devia. Esse... Aí já pula. Esse grande sábio, encarnação do Supremo Narayana Rishi, submeteu-se a grandes penitências e austeridades desde o início da criação, a fim de ensinar os habitantes de Bharatavarsha como alcançar o estágio de perfeição mais elevado de ir de volta ao Supremo ou ir voltar para a morada eterna de Deus. Suas austeridades e penitências são práticas exemplares para o ser humano. Badarikashama é situado na parte extremo norte das montanhas Himalaia e está sempre coberto de neve. Religiosos indianos vão visitar esse lugar durante a estação do verão, quando a nevasca não é muito severa. Certa vez, a encarnação de Deus Narayana Rishi estava sentado entre muitos devotos na vila conhecida como Kalapagram. É claro, esses não eram sábios comuns que estavam sentados com ele, e o grande sábio Narada também apareceu lá. Depois de oferecer seus respeitos a Narayana Rishi, Narada perguntou-lhe exatamente a mesma questão perguntada pelo rei Parikshit a Shukadeva Goswami. Quando Narada perguntou essa questão a Narayana Rishi, Urishi também respondeu por seguir os passos de seus predecessores. Ele narrou uma história de como a mesma questão foi discutida no planeta conhecido como Dhyanaloka. Dhyanaloka é acima dos planetas Swargaloka, tais quais a Lua, Vênus e etc. Nesse planeta, os grandes sábios e pessoas santificadas vivem, e eles também discutem o mesmo ponto a respeito do entendimento do Brahman e sua identidade real. O grande sábio Narayana começou a falar. Meu querido Narada, disse ele, contarei uma história a você que aconteceu muito, muito tempo atrás. Houve um grande encontro de cidadãos dos planetas celestiais e quase todos os celibatários importantes, como os quatro Kumaras, Sanata, Sanandana, Sanaka e Sanatana Kumara, compareceram. A discussão deles era sobre o assunto do entendimento da verdade absoluta, Brahman. Você não estava presente nessa reunião porque você foi ver a minha expansão Aniruddha, que vive na ilha de Shvetadvipa. Nesse encontro, todos os grandes sábios e celibatários discutiram de modo muito elaborado o ponto sobre o qual você me perguntou, e foi muito interessante. A discussão foi tão delicada que mesmo os Vedas foram incapazes de responder às questões intricadas levantadas. Narayana Rishi disse a Narada Ji que a mesma questão a qual Narada Ji levantou foi discutida no encontro em Dhyanaloka. Assim é o modo de entender através da sucessão discipular. Maharaja Parikshit foi mandado a Shukadeva Goswami. Shukadeva Goswami mencionou a matéria para Narada, que da mesma forma questionou Narayana Rishi, que apresentou a matéria para autoridades ainda mais elevadas do planeta Dhyanaloka, onde foi discutido entre os grandes Kumaras, Sanata, Sanatana, Sanaka, Kumara e Sanandana. Esses quatro celibatários são eruditos reconhecidos nos Vedas e nas escrituras autorizadas. Seus volumes ilimitados de conhecimento, apoiados por austeridades e penitências, são exibidos por seu caráter sublime e ideal. Eles são muito amáveis e simpáticos em comportamento, e para eles não existe distinção entre amigos, bem-querentes e inimigos. Por estarem situados transcendentalmente, tais personalidades iguais aos Kumaras estão acima de todas as considerações materiais e são sempre neutras a respeito de dualidades materiais. Nas discussões tidas entre os quatro irmãos, um deles, chamado Sanandana, foi selecionado para falar e os outros irmãos formaram a audiência para ouvi-lo. Desculpem. Sanandana disse: depois da dissolução de toda a manifestação cósmica, a energia inteira e toda a criação em sua forma de núcleo entra no corpo de Garbhodakshay Vishnu. O Senhor nesse momento permanece adormecido por um longo, longo tempo, e quando há novamente necessidade de criação, os Vedas personificados se reúnem em volta do Senhor e começam a glorificá-lo por descrever os seus maravilhosos passatempos transcendentais. É exatamente igual a um rei. Quando ele está adormecido na manhã, os recitadores designados vêm em volta de seu quarto e começam a cantar as atividades heróicas. E enquanto ouve suas atividades gloriosas, o rei desperta gradualmente. Nossa, aqui a Bhima ela me acorda aos tapas e empurrões. Aí é porque eu não sou rei, tá certo, Bhima. Os recitadores dos Vedas, ou os Vedas personificados, cantam assim: ó Senhor inconquistável, você é a suprema personalidade de Deus, Krishna. Ninguém é igual a você ou maior do que você. Ninguém pode ser mais glorioso em suas atividades. Todas as glórias a você, todas as glórias a você, por sua própria natureza transcendental, você possui plenamente todas as seis opulências. Assim, você é capaz de liberar todas as almas condicionadas das garras da ilusão. Ó Senhor Krishna, nós fervorosamente oramos que você faça isso bondosamente. Todos os seres vivos, que são suas partes e parcelas, são naturalmente alegres, eternos e plenos de conhecimento. Mas devido às suas próprias falhas, eles imitam você por tentarem se tornar o desfrutador supremo. Assim, eles desobedecem à sua supremacia e se tornam ofensores. É o nosso caso, né? De todos nós que estamos aqui neste mundo. Com raras exceções, né, dos enviados que Krishna manda, né? E por causa das ofensas deles, sua energia material se encarregou deles. Assim, suas qualidades transcendentais de alegria, bem-aventurança e sabedoria foram cobertas pelas nuvens das três qualidades materiais. Esta manifestação cósmica feita de três qualidades materiais é justamente igual a uma prisão para as almas condicionadas. As almas condicionadas se empenham muito arduamente para escapar do cativeiro material e, de acordo com suas diferentes condições de vida, a eles foram dados diferentes tipos de obrigação. Tá, vou acabar aqui. Mas todas as obrigações são baseadas em seu conhecimento. Atividades piedosas podem ser executadas somente quando inspiradas pela sua misericórdia. Portanto, sem se abrigar em seus pés de lótus, ninguém pode superar a influência da energia material. Na verdade, nós, como o conhecimento védico personificado, estamos sempre dedicados a seu serviço para ajudar a alma condicionada a entendê-lo. Essa oração dos Vedas personificados ilustra, né, que os Vedas são destinados para ajudar as almas condicionadas a entenderem Deus, Krishna. Todos os Shrutis ou Vedas personificados ofereceram glórias para o Senhor Krishna novamente e novamente cantaram: todas as glórias a você, Krishna. Isso indica que o Senhor Krishna é louvado por suas glórias. De todas as suas glórias, a mais importante é sua misericórdia sem causa sobre as almas condicionadas, em reavê-las das garras da ilusão. Existem números ilimitados de seres vivos em diferentes variedades de corpos. Alguns móveis para aqui e alguns imóveis. Tá bom, vamos parar aqui, Bimala. A senhora mandou... Não, eu vi, mas... Eu estava achando um lugar para parar. Mas mandou parar aqui, a gente para aqui. Fazer o quê, né? Senta, a gente senta. Levanta, a gente levanta. A gente faz o que manda, né? Aqui minha função é ler os livros de Prabhupada e abanar o rabinho. Bom, gente boa... Esse livro, Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, está de graça no nosso site. Isso mesmo. Você entra agora na krishnafm.com.br e na quarta linha, está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, está aí do lado direito, Livros Novos. Você clica aí, Livros Novos. Já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, onde tem também essa história com todos os detalhes. Aí você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Vai descendo, já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, se Krishna deixar. E depois já aparece aí o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. E agora sim, apareceu o livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira.